Onda da manhã, eu vi você sair do mar e todo sentimento que rodeia foi a luz do sol ou foi o vento que soprou o macio dessa areia. Eu sei lá se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Se você jurar, eu posso até te acostumar numa vida mais à toa. É só você querer que tudo pode acontecer no amor de outra pessoa. Base de um descanso milenar. Eu sei lá se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Mais tarde eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear.